28. A hora alemã intercomunitária. Die Deutsche Stunde der Gemeinde. Apresentação, Silvio Aloysio Rockenbach. Este é o programa A Raio número 1379, no ar desde 25 de julho de 1994. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo, através de nossa emissora do coração, na grande rede A Raio de Integração Norte Sul, Leste Oeste. Para aderir ao programa Arraio, mande um e-mail para contato@brasilalemanha.com.br ou um WhatsApp para o código 51, celular 997-150944. Repetindo, código 51, celular 997-150944. Ou fale conosco pelo celular no telefone fixo. 51-33-74-33. E vamos para a rede de informação e entretenimento rumo ao Integração Alemã em 25 de julho de 2024. A redução da goleada de 7-1 para o da renda per capita em relação muito grande. A política em torno ao longo de várias décadas, mas tem junto em meados dos anos 60 do século passado, na altura da Avenida Senador Salgado Filho, no tempo do glorioso, além dos longos intervalos, grande espetáculo da sociedade e as manobras do seu exuberante carro alegórico em uma das lojas Guaspari junto à prefeitura e ao mercado público, com o serviço de alto-falante prometendo a informação de que Porto Alegre já estava fazendo o segundo maior carnaval do Brasil. Nos anos 70 e 80, em Colônia, uma das capitais do animado e participativo carnaval na Alemanha, ao lado de Düsseldorf, Hafen, Monheim, vinha conhecer o carnaval de Walter, Martins, mas sem samba, com 1 milhão de pessoas nas ruas participando ou assistindo da manhã à noite aos desfiles de carros alegóricos, encadeando temas de atualidade como a ameaça nuclear, intrigas políticas e jogando nuvens de opala, bombons e chocolate sobre a multidão. Aliás, ele tem marca própria com a organização, junto com o colega capixaba, carioca, Severino Alves da Silva, dos três primeiros carnavais brasileiros em Colônia, a base de fita mecânica e muito samba, frevo e balancê, no amplo restaurante espanhol Granada, depois continuados pelo Santa Tucci de Munique, com Osmar de Oliveira, especialmente contratado por nós para a terceira edição em 1969, já nos amplos salões da Haus Oldenburg, e que teve a sua 40ª edição em 2019, a morte de um dos vítimas da famosa Frota Branca K de Colônia de Mundial, com mais de